Atenção, dona de casa fronteirense! Temos uma boa notícia para você que gosta de economizar. Agora você pode comprar em Fronteiras pelo preço de Campos Sales. É no Mercantil Jatobá, com instalações novas e confortáveis e o menor preço da região. Venha conferir e abastecer sua dispensa gastando muito menos. No Mercantil Jatobá você terá ainda a comodidade de receber suas compras em casa através do telefone 454-1539. Venha nos fazer uma visita. Estamos à sua espera na Avenida José Aquiles de Souza,